faz você. Uma saudade estremeceu meu coração. Será começo de paixão? Pensei no seu sorriso e nos carinhos seus, nos beijos que você me deu. Queria tanto me encontrar com você. Agora por aí.